que nem as primavera anualmente. Com revolta na mente, inteligente pra bater de frente. Sente, é quente que nem a fé que conduz os crentes. Só que com ódio diabólico entupindo o pente extreme. Se inimigo que inveja quer saber sempre aonde tô, quanto que é o show. É assim, infelizmente, creme? Nem crime, apenas sigo firme. Lembre que aqui na arena não nasci pra ser semente. Sede de beber meu sangue, os PM porco sempre teve. Desde quando os mano louco agem friamente. Vem sempre de blazer, mó escândalo de sirene. Se pão forja os bagulho pros primário vira reincidente. É, show, é sempre as mesmas fitas. Favelada atrás da cela e os playboy nas avenidas dando rolê de Porsche, de caminhonete Dodge, pagando de Smirnoff no bolso vários dólares. Enquanto nós aqui tamo a prova de bala, que vale mais com Deus do que muito sem nada. Que vocês quer? Uma família em paz com uma mulher ou condenada a mais de 10 por catar o Santander? Se nós não é no mundão muita treta, não tinha respeito pra falar de cadeia e nem dos manos. Correria sem problema nenhum, o crime não é creme, boom. Se nós não é no mundão muita treta, não tinha respeito pra falar de cadeia e nem dos manos. Correria sem problema nenhum, o crime não é creme, boom. É pro CV Netro, parece até piada. Desviam da previdência milhões num passe de mágica. E pra nós sempre sobra as mesmas merda. Obrigado a morrer no estado de miséria nas favelas. Meu inimigo tá em Las Vegas jogando poker ou assistindo Pavarotti na Itália de smoking. Em Bariloche fazendo alpinismo, surfando no Havaí, viajando de jatinho. E nós aqui doidão trocando tiro toda hora por mais um ponto de droga ou morrendo na giratória dos Banerjee da vida. Maluco, quem diria? De HK e de matraca invadindo as delegacias. Não é pra menos, os moleque de 380 de Suzuki 1100 abrindo o crânio das burguesas da Xelha, do Café Cancun, do Zina Royal, por um Fuca Motorola, um talão de cheque especial. É triste, mas não é filme de 007. Hacker criminoso virtual pela internet, que saca da conta das madame e da risada. Ou é o 1533 no mundão metendo bala? Se nós não é no mundão muita treta, não tinha respeito pra falar de cadeia e nem dos manos. Correria sem problema nenhum, o crime não é creme, boom. Se nós não é no mundão muita treta, não tinha respeito pra falar de cadeia e nem dos manos. Correria sem problema nenhum, o crime não é creme, boom. Ô Joe, não tô na capa da The Source, nem da Vibe, muito menos rebolando com os playboy da Limelight. Não pago de bandido, não me iludo com Rolex. Eu sou da São Favela, onde o crime prevalece. Não fui indicado ao Oscar nem ao Grammy, apenas sirvo de pesquisa pra perícia forense. Bandido quer ir como quer, malotes, pacotes, Glock na cabeça do superintendente da Bosch. Enquanto os true de 762 se arrisca pelo caminhão de carga do Magazine Luiza, nós voltamos pra fazer somente compreender que o bagulho é mil grau, sistema quer você todo fudido, ensanguentado, furado de bala, ou no presídio amargando pena máxima. Então chicote estrala tipo brasa ardente, sociedade se alarma porque o crime não é creme. Se nós não é no mundão muita treta, não tinha respeito pra falar de cadeia e nem dos manos. Correria sem problema nenhum, o crime não é creme, boom. Se nós não é no mundão muita treta, não tinha respeito pra falar de cadeia e nem dos manos. Correria sem problema nenhum, o crime não é creme, boom. Se nós não é no mundão muita treta, não tinha respeito pra falar de cadeia e nem dos manos. Correria sem problema nenhum, o crime não é creme, boom. Se nós não é no mundão muita treta, não tinha respeito pra falar de cadeia e nem dos manos. Correria sem problema nenhum, o crime não é creme, boom.